Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar o capítulo 6 de Esdras. Capítulo 6 de Esdras é um livro histórico, estamos passando da metade do livro, que tem 10 capítulos, e ele é importante por isso, porque fala sobre a história do povo de Israel, particularmente na volta do povo para Jerusalém, onde Esdras foi muito importante. Antes disso, eu leio uma mensagem que foi encaminhada hoje pelo pastor Paulo, do autor Henry Nouwen. A voz mansa e delicada do amor. Henry Nouwen. Muitas vozes perdem a nossa atenção. Há uma voz que diz: prove que você é uma pessoa boa. Outra voz diz: é melhor você se envergonhar de si mesmo. Há também uma que diz: ninguém realmente se importa com você. E uma outra ainda que diz: certifique-se de se tornar bem-sucedido, popular e poderosa. Mas debaixo de todas essas vozes, frequentemente muito barulhentas, há uma voz mansa e delicada que diz: tu és o meu amado, meu favor repousa sobre você. Essa é, de todas as vozes, a que mais precisamos ouvir. Ouvir essa voz, no entanto, exige um esforço especial, exige solitude, silêncio e uma forte determinação para ouvir. Isso é o que a oração é ouvir a voz que nos chama de meu amado. Louvado seja Deus por esse texto de Henry Nouwen, enviado pelo pastor Paulo Bueno de Camargo. Louvado seja Deus por mais essa palavra. Irmãos, nós vamos trabalhar com um capítulo muito curto e de importância mesmo com relação à história de Israel e à revelação bíblica nessa história, tá bem? Então, é um capítulo muito curto. Por isso, preste atenção. Capítulo 6, Esdras, capítulo 6. Dario desembarga a construção. Então, o rei Dario mandou que se fizesse uma profunda investigação nos arquivos da Babilônia, que estavam protegidos nos mesmos locais que se guardavam os tesouros. Entretanto, na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado um pote, o rolo no qual estava escrito o seguinte documento: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, nesses termos: que o templo seja edificado para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes e sua altura de 27 metros e sua largura também de 27 metros. Observe nesse documento há toda uma descrição de como o templo devia ser. Versículo 4. Com três carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, todos os utensílios de ouro e de prata pertencentes à casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e transportou para a Babilônia serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada objeto para o seu devido lugar, serão todos recolocados na casa de Deus. Eu já mencionei, menciono mais uma vez, esse é o modelo de imperialismo dos persas. Versículo 6. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Shetar, Bosnai e seus colegas, os afarsaquitas que vivem na província do Eufrates oeste, retirai-vos para longe dali. Veja, um detalhe histórico, agora um detalhe geográfico. Versículo 7. De modo algum, interrompais a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e seus anciãos e líderes possam livremente reedificar a casa de Deus sobre seu antigo terreno. De igual forma, por mim se decreta o que haveis de fazer a esses líderes dos judeus, a fim de que reconstruam o templo, a saber que da tesoura. Como eu vinha dizendo, irmãos, houve uma ligação e caiu aqui o que eu estava falando. Então, versículo 6. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Shetar Bosnai e seus colegas, os afarsaquitas que vivem na província do Eufrates Oeste. Retirai-vos para longe dali. Então, esse é o detalhe geográfico. De modo algum, interrompais a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e seus anciãos e líderes possam livremente reedificar a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. A casa de Deus sobre o seu antigo terreno. De igual forma, por mim se decreta o que haveis de fazer a esses líderes dos judeus, a fim de que reconstruam o templo, a fim que da tesouraria real, isso é, dos tributos provenientes da província do Eufrates Oeste, se pague pontualmente toda a despesa desses homens, para que não haja qualquer paralisação no bom desenvolvimento da obra. E mais, entregai aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo que eles disserem que precisam: novilhos, carneiros, cordeiros, holocaustos oferecidos ao Deus do céu, bem como trigo, sal, vinho e azeite. Aqui é o material que eles precisavam utilizar. Eles têm plena condição de oferecer sacrifícios completamente queimados e agradáveis ao Deus do céu, e possam orar pedindo as suas bênçãos sobre a minha pessoa e pela vida dos meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer ou alterar esse decreto, que se arranque uma viga de sua própria casa, e tal transgressor seja empalado nela, e seja sua casa transformada em um monte de escombros. Olha que séria punição. E que Deus, que fez o nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar essas determinações ou para destruir essa casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, assim o determinei, que seja, portanto, tudo seja executado à risca. Bom, agora vem a dedicação da casa de Yahvé, a partir do versículo 13. Como eu falei, é um capítulo pequeno. Havendo recebido o decreto do rei, Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Shetar Boznai, os seus colegas o cumpriram integralmente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prostrar-se, a cooperar, encorajados pela pregação dos profetas, que nós vamos ver, Ageu e Zacarias. Aliás, Zacarias, a pastora já ministrou, já está no blog. Descendentes de Ado. Eles concluíram a reedificação da casa de Israel, os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. E o templo foi terminado no terceiro dia do mês de Adar, isto é, em fevereiro e março, no sexto ano do reinado do rei Dario. Interessante aqui nesse versículo, versículo 15, irmão, que eu quero fazer uma observação para você. Cerca de 70 anos depois de sua total destruição por Nabucodonosor, o templo reconstruído volta a funcionar 70 anos após, em 12 de março, 12 de março de 516 a.C. De acordo com o profeta Ageu, os demais idosos da comunidade que se recordavam do esplendor do Templo de Salomão. O templo foi erguido por Salomão. Ficaram decepcionados ao contemplar a restauração do templo de Zorobabel. Está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 3. Menor e menos majestoso era esse templo, o segundo templo, né? Capítulo 3, versículo 2. Entretanto, ainda que o templo não fosse tão grandioso quanto o primeiro, acabou servindo mais ao povo e durante muito mais tempo. Ele era menor, menos suntuoso, mas serviu por mais tempo. A planta geral do segundo templo era semelhante à do templo de Salomão, mas o Santo dos Santos foi deixado vazio porque a aliança se havia extraviado em meio à invasão babilônica. Muitos dizem que a Arca da Aliança está guardada, escondida nesses milênios de anos, naquelas cavernas. Outros dizem que ela ainda está escondida para um momento final. Bom, nós não sabemos o que aconteceu, mas o fato é que a Arca da Aliança se foi. De acordo com o historiador Flávio Josefo, no dia da expiação, o sumo sacerdote costumava depositar seu incensário na placa de pedra que marcava a antiga localização da arca. Então, aqui pode ser uma indicação, tá bem? O lugar santo tinha como mobiliário uma mesa para os pães da presença, o altar do incenso e um só candelabro, em lugar dos 10 candelabros de Salomão. Há um mistério muito grande com relação à Arca da Aliança, até filme foi feito sobre isso, né? Cheio de recursos de Hollywood, e há muito mistério sobre onde estaria a arca. O fato é que se está em algum lugar, ninguém sabe, só provavelmente os essênios que moravam em caverna ou alguém que guardou, que protegeu a Arca da Aliança. Não dá para saber, não dá para fazer nenhuma afirmação, mas é provável, é possível, eu prefiro dizer, que a Arca da Aliança esteja escondida naquelas cavernas do Oriente Médio. Muito bem, versículo 16. E os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas e o restante dos exilados, celebraram com júbilo a dedicação dessa casa de Deus. Não era igual ao Salomão? Não, mas é um momento de festa para o povo de Israel. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e com oferta pelos erros e pecados de todo Israel, 12 bodes expiatórios, de acordo com o número das tribos de Israel. Para você entender, o bode expiatório está lá atrás, na Bíblia, quando um bode era solto pelo deserto para expiar o pecado, né? Daí vem o nome bode expiatório. E para finalizar, no versículo 19, a celebração de Pessah, ou Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram o Pessah, o sacrifício da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas haviam passado pelo processo de purificação, isso era feito com água, e por isso se encontravam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os seus companheiros sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que haviam retornado do cativeiro puderam se alimentar do cordeiro junto com todos os que com ele se desligaram das práticas impuras e pagãs dos povos à sua volta e decidiram buscar a Yahvé, o Deus de Israel. Aqui também é muito importante que você volte ao Pentateuco, particularmente o livro de Levítico, para entender o ritual do puro e do impuro, para entender as leis de Moisés no Êxodo, para entender tudo isso só na Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Versículo 22. E celebraram com grande alegria durante 7 dias do mês, é o Matzot, ázimos dos pães sem fermento, porquanto Yahvé os fez transbordar de felicidade ao mudar a vontade do rei da Assíria, levando-o a decidir a favor deles e dar-lhes ânimo para concluírem a obra da construção da casa de Israel, o Deus de Israel. Irmãos e irmãs, então esse é um livro histórico, livro de Esdras, um livro que está acontecendo 70 anos após Nabucodonosor, quando Dario dá autorização para que os judeus reconstruíssem o templo, reconstruíssem depois com Neemias os muros, as portas queimadas, e é um momento, então, muito importante para a história de Israel. São chamados os livros históricos, tá bem? Então, espero que se apropriar desse texto, embora seja um capítulo pequeno, possa edificar a sua vida, abençoar a sua vida, e você conhecer mais sobre a história, sobre a geografia, sobre os elementos que eram trazidos para Deus como oferta, e possa de fato se aprender mais sobre a história de Israel, tá bem? Já que nós somos seguidores do Messias de Israel, em primeiro lugar, Jesus diz: eu vim para a casa de Israel. Mas depois, em segundo lugar, através de Jesus, os gentios foram alcançados. Então, o ministério de Jesus vai alcançar a todos os povos e todas as gentes. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, e que o conhecimento desse livro histórico, geográfico, de elementos de oferta, possam colaborar com a sua vida. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê a paz, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos compartilhar o capítulo 6 de Esdras, capítulo 6 de Esdras, é um livro histórico, estamos passando da metade do livro, que tem 10 capítulos, e ele é importante por isso, porque fala sobre a história do povo de Israel.